Fiz cavando batom de ouro, beijo de você e

Nem desiste, nem tem.

tão carinhoso e o tanto, tanto que eu te quero.